Então, chegando agora ao quarto e último bloco dessa nossa edição de número 61, vamos começar pelas perguntas dos nossos ouvintes. Começando aí pela NASCAR Home Trax, que é o grupo do nosso amigo Leonardo Guina, nosso companheiro Leonardo Guina. Temos duas perguntas, então vamos lá. Começando pelo Luiz Fernando Barberá, que tem um acento aqui no ar, deve ser Barberá. Boa noite, galera. Boa noite, quase de noite, Luiz Fernando. O que vocês acham da situação de Brad Keselowski com relação às chances de título, já que a NASCAR deve tomar medidas por causa da enorme briga de hoje, e ele estava sob probation devido à briga em Charlotte? Bom, só para resumir já, então, Luiz Fernando, antes do Léo querer comentar alguma coisa, nós já anunciamos no bloco da Sprint Cup as punições, né? Os pilotos não foram pegos. Eu já tinha afirmado mesmo na hora da corrida que isso dificilmente ia acontecer, que a NASCAR, para ela punir desportivamente, tem que ser algo que ela considere uma trapaça ou algo que tenha acontecido dentro da pista, né? Como ali foi um incidente de corrida, não tinha por que ela meter o bedelho. Sobre a briga no pit road, ela preferiu isentar os pilotos e dar um sacode no bolso do Rick Hendrick para sossegar os mecânicos dele, né? Você quer fazer algum comentário, Leonardo, sobre fazer algum adendo, Fernando? Isso. Bom, Fernando, pros pilotos não sobrou nem a punição. Realmente a NASCAR foi lá onde que dói mais no bolso dos donos da equipe. A multa foi bem pesada, realmente uma multa pesada aí. Perder $180 mil numa briga aí, né? Não é para qualquer um. Tanto é que os carros somados deu um pouco mais do que isso de lucro. Ou seja, o carro 24 e o carro 5 foram para o Texas de graça. Então isso é um enorme prejuízo para um time grande como é o time da Hendrick. E eu acho que a NASCAR nunca, tenho certeza, a NASCAR nunca vai interferir no campeonato, como o Pedro falou mesmo na briga que aconteceu fora dela. Agora, se dentro da pista o Keselowski se envolve de novo em toque que realmente que vai prejudicar, que vai pôr em risco a vida de alguém ali, é um negócio por querer ali, aí sim acho que a NASCAR tomaria outros rumos. E sobre a chance de título, Luiz Fernando, para mim elas se reduzem devido ao quê? Primeiro, ele já tinha uma desvantagem grande, né? Ainda tem uma desvantagem de 6 pontos. Mas agora ele tem pelo menos 4 rivais em potencial dentro da pista, né? E é isso que ele tem que ter cuidado. Enfim. Bom, a segunda pergunta na Home Trax é do Marcelo Massa. O Marcelo que até ele participa do automobilismo virtual aí, já encontrei com ele em uns eventos do desafio das equipes ali. Então, mandar um abraço para a galera do AV que escuta aí, em especial para o Marcelo, que sempre está mandando pergunta para a gente. Bom, aí ele pergunta. TK tomará punição de Jim? Pode crer. Enfim. Ah, não. Na verdade, ele comenta a pergunta do Luiz Fernando. Ele fala. Brad Keselowski tomará punição em Jim? Pode crer. Pois olhando a corrida no incidente, para mim foi fato de corrida. Aconteceu isso mesmo, Marcelo, na verdade, né? Mas não puniram o Keselowski. Optaram por punir só a Hendrick. Então, isentaram o Keselowski de alguma culpa nesse confronto que houve no Texas. Bom, vamos lá para Loucos por NASCAR agora. As perguntas lá do grupo Loucos por NASCAR. Primeira pergunta é do João Heck. Logano, Hamlin e Newman estão com a boa gordura à frente na pontuação. Só um milagre os tira do top 4 ou nada garantido? Bom, agora não tem nada garantido, né? Depois de tudo que aconteceu agora, por enquanto, agora pelo menos não tem nada garantido. Nada garantido. Tem uma gordura, mas nada garantido. Jefferson Almeida. Pra mim, quem tem que ser o campeão é o Nico. Esse aí é comentário, acho que ele fez. Vamos ver. Ele fez um comentário. Pra mim, quem tem que ser campeão é o Newman. Assim, esses que estão se matando como 2, 4, 20, 24, vão ver que não valeu a pena brigar. Enfim. Eu acho que o Newman tem que ser campeão também, mas não por esses motivos. Gabriel Almeida. esse Chase tão criticado agora começa a mostrar suas garras? Sim, como sempre. Sim. Fosse, como sempre quis que fosse assim, tá mostrando. A NASCAR e pode ficar pior. A NASCAR calando minha boca. O que a justifica... NASCAR colocando formigas na boca do Pedro Mugart. O que justifica as arquibancadas relativamente vazias na maioria das corridas dessa temporada? Dinheiro não tá fácil para ninguém, não, inclusive para os americanos. Justamente. É a crise financeira que depois que começou... Tem circuitos que lota. Phoenix mesmo vai estar lotado. Dover lota. Dover lota, New Hampshire lota. Faz um ano lotou as duas corridas, vendeu todos os ingressos. Exatamente. Mas, tipo assim, circuitos com arquibancadas gigantescas não costumam mais lotar, como antigamente você via. Você assistiu uma prova em Michigan, por exemplo, tinha 200 mil pessoas, 150 mil pessoas. Hoje até a maioria das arquibancadas foram desativadas. E o Texas, a arquibancada da reta é gigantesca. Então, assim, o público, a NASCAR considera um público bom, mas não é lotação total, né? Enfim, mas se a gente olha assim, parece que não tem nada. Nationwide e Truck nunca foram boas de público, mas se tratando de Sprint Cup, a gente olha, acho que não tem nada, mas tem 60, 70 mil pessoas e pode se considerar até um público bacana. Aí o Fernie faz um comentário aqui, perguntando também. Imagine os Kenseth se classificando para a final e ainda ser campeão sem uma vitória sequer. Seria a segunda revolução do mesmo na NASCAR. Do que o Kenseth provocaria na NASCAR, pois iriam alterar a estrutura do Chase com certeza. Não é verdade, Fernie, porque o Brian France falou que para ele não importa... se a NASCAR tiver um campeão sem vitórias, ele está tranquilo com isso, que o formato, mesmo pontos corridos, poderia acontecer, né? Não aconteceu com o próprio Kenseth por uma ocasião dele ter vencido uma corrida. Mas se ele tivesse terminado a corrida que ele venceu em segundo, ele seria campeão da mesma forma. Então, assim, e mesmo o Chase antigo poderia dar a oportunidade do cara ser campeão sem vencer nenhuma corrida. Então, por isso... A NASCAR acha que tá ok. E, infelizmente, a NASCAR não tem como se desfazer disso. Não, acho que não vai existir alguma... Só se fazer um mata-mata mesmo, só de cara que venceu a corrida, né? Aí sim, mas do contrário, se carregar alguém por pontos, como foi o caso do Ryan Newman, por exemplo, e do próprio Matt Kenseth, seria uma coisa... Enfim, já aconteceu em campeonato de pontos corridos. A gente viu isso acontecendo na Nationwide Series no ano passado também. Então, não é nenhuma novidade para a NASCAR. E se acontecer também, vida que segue. E eles não vão mudar o formato, porque foi muito atrativo esse formato em termos de disputas e brigas também fora da pista. Para encerrar, você quer fazer algum comentário, Leonardo, a respeito dessa afirmação do Fern aqui? Então, creio que se acontecer mais uma vez, e vai ser de novo Kenseth aí, mas eu creio que a NASCAR viu que pelo menos a fórmula é um sucesso, e também temos que baixar as condolências, né, para os pilotos que são regulares, para os que não vencem, mas são regulares, afinal, regularidade também é resultado, ser regular também luta pelo título, ser regular também pode até vencer corrida, mas talvez, mesmo se não vencer, pode vencer título. Então, creio que não mudaria nada se o caso acontecer do Kenseth ser campeão aí esse ano. São situações adversas, porque ano passado na Nationwide Series, Austin Dillon provou que ser regular pode te tornar campeão. Correto? Correto. E o Ryan Newman em 2003... provou que só vencer corridas e não ser regular não te faz campeão. É simples. Então não existe a fórmula perfeita em que o cara precisa vencer para ser campeão. Pode ser criada, mas seria justa você participar de um campeonato de 36 provas e você ir bem em uma etapa e você ser campeão? Enfim, é difícil, né? Eu tô até, de certa forma, já namorando sério com esse novo formato. Tô começando a gostar dele, de verdade. Bom, vamos lá. Começando a dar um abraço a torcer. Cara, eu como eu costumo dizer, o meu negócio, eu fecho com a NASCAR em quase tudo que ela faz. Em punições, em voltas atrás. E eu fui muito crítico desse formato aí, quem quiser ouvir as edições do começo do ano. Enfim, eu rateei pra caramba, não gostei, eu achava que não seria legal, enfim. Mas tá atraente, então eu não posso, eu não sou cego a ponto de lutar contra o que eu tô vendo ali na pista, né? E, então, eu tenho que começar a gostar, fazer o quê, né, cara? Eu não vou largar de assistir a NASCAR por causa disso. Meu amigo Pedro Mugart. Vamos lá. Pergunta do Guilherme Martim, Guilherme Goer Martim, via e-mail. Pessoal, hoje quero ser o mais imparcial possível e me ater apenas aos fatos. A NASCAR, desde que comecei a acompanhar, possui seus heróis e possui seus vilões. Poderia citar um monte aqui, mas o objetivo não é achar desculpa para os acontecimentos da noite de domingo. Então vamos começar com meus pontos para vocês divagarem ou cagar na minha cabeça, né, Pedrão? Enfim, falando sobre a corrida, achei ela morna. Domínio da Hendrick, ou melhor, do Jimmy Johnson, que brincou o tempo todo. Deixou descaradamente o Gordon para frente pela necessidade, justo por ter tudo que o 24 já fez pelo 48. E no fim fez-se justiça, o resultado do melhor carro vencer, correto. Meu destaque maior é o Edwards, que com a carroça que tinha sem grade, com o carro se desmanchando aos trancos e barrancos, ainda achou, essa é a palavra, achou um bom resultado que lhe dá um risco de vida ainda para a fim. Muito pelas amarelas, é verdade, mas não tira o mérito dele estar no lugar certo na hora certa. E nessa onda que vem, a minha primeira pergunta, o que podemos esperar dele na prova de Phoenix? Cal Edwards para Phoenix. Só para fazer um ponto, nessa parte do Cal Edwards aqui, Guilherme, você está completamente coberto de razão. Entendeu? Só vou discordar de você nessa parte. Nós destacamos ele lá na prova desse. Só vou discordar de você de que o 48 deixou descaradamente o Gordon ir para frente. Não é verdade. Enfim. O que esperar de Cal Edwards para a etapa de Phoenix? Top 5. Ele anda muito bem lá em Phoenix. Então eu acredito que seja top 5. É a melhor pista do Cal Edwards. Ela e as de 1,5. Então provavelmente vai brigar por top 10. Agora, a Roche não é uma pista. Bom, enfim. É top 10. Bom, vamos agora para a polêmica maior do final de semana. Vou citar os comentários do do vice-presidente da NASCAR. Abre parênteses. I think it was rare racing to this a contact sport. Meu belo inglês, vou traduzir para vocês. Eu penso que isso é uma corrida dura, né? Vamos colocar no literal, né? É uma disputa difícil, uma corrida dura. E isso é um esporte de contato. Ponto. Traduzindo. Eu acho que foi uma corrida dura e o contato faz parte do esporte. Exatamente, Guilherme. Fim da polêmica. Estava torcendo pelo guarda dar a volta por cima e fechar com chave de ouro uma carreira brilhante. Mas de boa. Um tempo atrás, se não me engano, ouvi um de vocês três a frase. Keselowski é um mau perdedor. Com certeza quem falou isso foi o Hélio Lima. Com certeza. Pergunta a vocês, a atitude do Gordon não foi uma de mau perdedor ao final da prova? Se não houve polêmica final, foi um toque de corrida, por que cargas d'água houve briga? Essa é a minha questão. Acho que nós debatemos muito isso no bloco da Sprint Cup, Guilherme. E demos os nossos pontos de vista lá a respeito tanto do Jeff Gordon como de todo o incidente em si. Agora eu não sei se o Leonardo quer acrescentar alguma coisa. Ah, só para acrescentar aí, nós também não entendemos muito o porquê da briga. Para mim, eu volto a dizer, foi um incidente de corrida, poderia ter sido evitado aquele toque ali, um incidente que teve um perdedor e ganhadores, né? Perdedor Jeff Gordon, ganhadores, o pessoal que estava na rabeta, lá no sufoco, lá tentando se classificar, quando vê o líder, que cara que estava liderando com mais pontos, cai para 25º, 20, sei lá o que lugar lá que ele terminou corrido lá. E 28º, né, Pedro? Acho que foi uma coisa assim. 29º. 29º. Vê caindo para 29º, o cara que tá liderando o campeonato e ficando tudo mais claro e mais aberto para ele aí. Realmente, esse é o ponto. Agora, o porquê da briga do empurra-empurra aí, eu também não entendo e não gostei nem um pouco da briga que aconteceu. Justamente. Enfim, É igual eu falei, Guilherme, não é os caras ser um mau perdedor, mas, bicho, você sai com o sangue quente, cara, e aí é foda. Eu mesmo fico nervoso quando eu perco em corrida virtual aí, cara, eu saio mais irritado do que eu entrei. Quando que eu quero me distrair, eu vou correr, eu fico nervoso. Então, assim, imagina valendo dinheiro, né? Então, enfim. É, continuando. Enfim, Phoenix teremos uma prova recheada de pilotos prometendo e outros prometidos. Mas volto a falar, acho que nenhum deles será burro para cometer um ato de insanidade. Pois com absoluta certeza, a NASCAR no meeting irá puxar a orelha de todos e lembrar o mais importante. Isso é a NASCAR, e se tu é moleque e não está preparado para levar um toque, então vaza daqui, irmão. Pois este não é seu lugar. Concordo plenamente. Teremos algum toque malicioso ou maldoso por parte de quem para quem? Minha aposta é Gordon tenta tirar o Brad e os dois ficam fora. Ó, podemos ter... E Gordon no Brad, podemos ter Kevin Harvick no Case, podemos ter troco aí, tem Case no Harvick, podemos ter bastante toque aí. Case no Brad, Brad no Kenseth, Case no Brad, Hamlin no Brad, Logano no Hamlin, Hamlin no Logano. Keselowski no Harvick, porque o Keselowski, na verdade, o Harvick empurrou o Keselowski. Exatamente, também. O único que vai escapar é o Ryan Newman. Pode entregar para o Ryan Newman. Até pro Diogando só, o Diogando do caso com confusão aí também. Com o Hamlin, por exemplo, eles não se dão bem de jeito nenhum. Enfim. É, vai, quebrou a coluna do Hamlin lá em Fontana. É, e o formato mágico da NASCAR irá colocar dois patinhos feios na final, que não fizeram absolutamente nada durante o ano. Premiando os pilotos regulares e não os pilotos que estão ali para vencer. Bela fórmula de playoff. Acho que os comissários deveriam aprender mais com a NBA, NFL e MLB. Senão a MLS será a próxima e atropela a NASCAR na audiência. Aposto mais um ano nessa fórmula e em 2016 eles voltam atrás ou mudam. E vocês? O que nós achamos? Eu sou da seguinte opinião. Eu não gosto, eu vejo assim, playoff para automobilismo não serve. Por quê? Porque você, no automobilismo você depende da sorte, você depende da confiabilidade do seu equipamento. Então, você depende muito da sorte. E tem um outro porém também. Vamos supor, tem 10, você tá fazendo ali um side-by-side com um cara que tem nada do campeonato. O cara vai baixo em você e tira você. Tipo, não foi, você não perdeu o título porque você não teve competência de fazer um bom resultado. Você não disputou o título porque teve um cara que não tem nada do campeonato e tirou dali. No tipo, na NBA, na NFL, joga-se um time contra o outro. Vence o melhor. Já no automobilismo, não. É um pouco mais diferente o sistema. Então, assim, eu sou contra qualquer tipo que tem. O formato que tem está interessante, é bom, está trazendo bastante rivalidade, está trazendo bastante emoção nas corridas, principalmente quando chega na hora da verdade de corrida ali, ó. Faltando 60, 50 voltas para acabar a corrida. Principalmente nesse momento, as corridas ficam interessantes, porque todo mundo quer se arranjar da melhor maneira possível. Onde começa a acontecer toques, quando começa a acontecer empurrões ali, e começa a acontecer os atritos. Então eu acho que... Não acho não, né? Então, pra mim, a NASCAR tá acertando aí nesse quesito, pelo menos nesse formato de chase. E eu creio que... Eu creio não. Eu tenho comigo que chase, qualquer formato de playoff para automobilismo não serve, não é certa essa regra aí, eu sou totalmente contra, mas já que tem, né, o formato tá legal, e podemos sim ter um campeão que não venceu o ano, mas como eu acabei de falar, não respondeu a pergunta do rapaz agora há pouco aí, para mim, o cara, mesmo o cara não sendo, não vencendo nenhuma corrida, ele foi regular. Irregular faz parte do jogo. Você não precisa vencer todas as corridas. Você basta chegar todas as corridas em segundo. Porque nem todo mundo vai ganhar. Nem todo... O seu maior adversário vai ganhar todas as corridas e você chegar em segundo. Então, isso aí pra mim é questão de ponto de vista. Então, rapaz, eu até acho que saí da pergunta. Deixa eu voltar aqui. Eu discordo do Guilherme. Eu sei disso. Eu tenho certeza, Guilherme. Mas eu quero pegar o ponto que eu discordo. Vamos lá. Aqui, primeiro, quem que não fez absolutamente nada durante o ano? Você não especificou aqui, mas eu acredito que você deve estar falando de Ryan Newman e de Denny Hamlin. Cara, Denny Hamlin venceu uma corrida. Correto? Correto. O Ryan Newman tá andando o tempo todo irregularmente, o ano inteiro. Eu tô avisando do Ryan Newman desde o começo do ano. E não é mentira, vocês podem pesquisar aí, ué. Nos outros programas anteriores. Tô falando, Ryan Newman, olha o Ryan Newman, olha o Ryan Newman. Não, fica de olho no Ryan Newman, olha o Ryan Newman, ele vai chegar. Cara, o cara vem fazendo a temporada sólida. É 15 top 10. É pouco top 5, são 4, mas ele chegou 15 vezes entre os 10 primeiros. Não tem o que discutir. A temporada dele é muito boa. Ele tem 13.0 de média. Já teve cara campeão da NASCAR com 13.0 de average. Entendeu? Então, se olhar a média dele, a média dele não é ruim. Então, não sei por que esse questionamento de que são dois patinhos feios. Não são, é. Um anda de Richard Childs, o outro anda de Gibbs. São equipamentos top. O Hamlin tem 16 top 10, 6 top 5 e venceu em Talladega. Tem 14.8 de média. É menos do que o do Ryan Newman, por exemplo. Mas é uma boa média. Então, Guilherme, eu discordo de você nesse ponto. Mas você está falando de que o cara tem que vencer. Se esse é o fundamento da liga, então faz diferente o playoff. Monta um chase que obriga o cara a vencer. Porque, como eu disse, em campeonato de pontos corridos, por exemplo, já aconteceu com o Austin Dillon ano passado na Nationwide, pode sim vir a ser alguém campeão, mesmo que não vença. E ponto final. É isso aí. Não existe fórmula mágica. Não existe. A NASCAR está querendo melhorar o quê? Em termos de espetáculo. Ela não está querendo ser a NBA, não está querendo ser a NFL e não está querendo ser a MLB. Ela está querendo ser a NASCAR de um jeito que atraia mais público para ela. E nas provas finais, trazendo mais emoção. Pronto. Eu acho que esse que é o negócio. A mim não me agrada esse tipo de formato de classificar por vitória. Eu gosto do chase antigo. Não gosto nem muito dos pontos corridos. Eu prefiro o chase antigo. Mas, enfim, é opinião de cada um. Mas... E eu acho que eles não vão voltar atrás depois de 2016. Vai tocar pelo menos 10 anos desse jeito para eles pensarem em mudar de novo. E outra, não fosse o Jimmy Johnson ex-campeão no formato antigo, também não tinham mexido. Essa que é a grande verdade. Pessoal, gostaria de destacar uma cena que demonstra o verdadeiro sentido da NASCAR e de ética de um piloto. O Justin Allgaier parou seu carro esperando o pit, se não me engano, me corrija por favor, do Newman, para somente quando o mesmo partiu, ele entrou no seu espaço evitando bloquear o mesmo que estava disputando a vitória e título na competição. Que elegância de um menino que está ali para competir e não fazer zoeira. Lembrando que ele na Nationwide não evitava dar bumps ou toques, mas ao mesmo tempo ele sabe suas limitações. Parabéns, curti demais a atitude dele. Eu não vi, Guilherme, esse lance aí, cara, mas se realmente aconteceu, parabéns pro Justin Allgaier. Ele é um cara que eu gosto muito, o Allgaier. Como piloto, ele é muito técnico, cara. Esse cara, quando tava na Penske, ele andou pra cacete na Nationwide. Só que, por algum motivo, o caminho dele não se acertou com o time Penske. Mas mesmo na Turner, ele andava muito forte, né? A gente tem até o caso de ciúminho aí do nosso querido sorveteiro. É em cima do Justin Allgaier, mas porque o Justin Allgaier é piloto mesmo, piloto bom. Vai dar trabalho com o tempo ainda. É bom piloto. Não sei, o Léo quer comentar sobre essa cena que o Guilherme percebeu aí, como é bom ver a prova por outra ótica. Então, eu vi, foi realmente interessante. Geralmente o piloto não quer saber disso não faz isso, não tem esse tipo de atitude aí. Foi interessante, sim, bem interessante. Poderia mais vezes acontecer isso daí, mas o pessoal não vê muito para esse lado aí, não. É cada um defendendo as suas cores aí, mas parabéns ao Justin Allgaier. Eu não vi, mas realmente é uma coisa que não se vê muito, né? Mas é isso aí, a gente também tem que saber se posicionar de alguma forma dentro do esporte, né? E o Allgaier faz isso muito bem. Para finalizar, amigos, desculpa a extensão, uma simples pergunta. Você pode perguntar à vontade, Guilherme. É muito importante a participação dos ouvintes para a gente. O Larson não teve uma boa performance onde se esperava muito dele no final de semana em uma pista onde ele tem a mão? Ganassi voltou a ser Ganassi? Ô, bicho, a Ganassi fez dois top 10, cara. Um top 5 e um top 10. Você tá doido? O Larson terminou em sétima corrida, pô. Né? Né, Leonardo? Uhum. Então, Guilherme, acho que você não olhou bem o resultado do Ganassi, andou bem pra cacete. Só que o McMurray andou melhor do que o Larson no Texas, enfim. Eu até destaquei o Jim McMurray. Exatamente. E falei do Kyle Larson. Falei, ó, o Larson... Talvez eles não fizeram uma coisa que eles vinham fazendo antigamente, né? Que já dentro, já, tipo, já beirando o top team ali. Já andando no top 15. No final, inclusive, não sei se você prestou atenção. Bem. Se fosse pra alguém brigar no final, era o Dale Earnhardt Jr. dar uns pés do ouvido no McMurray. Que o McMurray bloqueou ele a última volta inteirinha. Mas bloqueou mesmo, mas bloqueou doído mesmo. Se alguém puder olhar essa cena aí, essa era... Se fosse contra o Tony Stewart ia lá e dava umas bifas no McMurray, que ele não gosta de bloqueio. Enfim, abraços amigos, logando rumo ao título, boa semana a todos. É o que desejamos para você, Guilherme, também. E se o Logano for campeão, para mim tá tudo bem, tá tudo em casa. Para mim também. É, bom, vamos lá para os nossos palpites para Phoenix, onde as cascavéis vão fumar. É, começando pela Truck Series, que já realizou um treino lá. Hoje é quinta-feira, tá, moçada? Vai ao ar daqui a pouco o programa, dá tempo de vocês ouvirem ainda. É, entre list da Truck 00, volta o Cole Custer. Cole Custer que vai correr hoje à noite pela KN West, inclusive liderou os treinos. Volta o John Stowley na 05. Temos B.G. McLeod na 07. Perdão, Jimmy Weller na 08. Ô, oh, peraí. Sim? Jimmy Weller, tem uns dados dele aqui. Pode falar. Faz a sua 12ª... sua 16ª largada na Campeões... Na Truck Series. A sua 11ª esse ano. E tem como seu melhor resultado um 9º lugar esse ano em Daytona. E continuando. John Hunter Nemechek retorna na 8. Brandon Newberry vem na 9. É, Austin Dillon vai correr na 14 do Bob Newberry. Mason Mingus segue na 15 do Billy Bolt. Tyler Reddick segue na 19. Gray Gowden vem na 20. Spencer Gallagher na 23. Ben Rhodes na 32. Brandon Jones segue na 33. O japonês Akinori Ogata vem na 35 do Kevin Siwinski, que era a truque que o Mason Mingus andava anteriormente. Você quer trazer os dados do Ogata aí, Leozão? Você tem? Opa, Ogata japonês, veterano já, 41 anos de idade, tem 12 largados na KN. São 4 largados em 2012, 5 em 2013 e 3 largados esse ano. Eu, se eu não me engano, ele deva fazer double duty, deva correr a corrida da... Da West, hoje à noite, né? E corre amanhã a Truck Series. Maravilha. E para encerrar, a gente tem Tyler Turner na 36. A gente tem o Matt Tift, segue agora na Truck 45. Tem o dado, só para falar do Matt Tift, perdão. Ele faz a sua 2ª largada, lembrando que ele fez a sua 1ª largada semana passada. Retrasado em março, viu, né? Terminou em 8º. Uma corrida, um top team. Ele volta na Truck Series. No Truck número 45. Positivo. Tava respondendo ao nosso amigo Hélio Lima aqui no Twitter. Pediu pra gente comentar um pouco sobre essa prova da West. Eu vou trazer um pouco de dados depois. Tem a Truck número 50. Chutaram a bunda do TJ Bell. Colocaram agora o Jordan Anderson, vai fazer sua Jordan estreia. Jordan Anderson faz a sua estreia na Truck Series, tem 2 largadas na KN e participou, né, de 2 corridas da X1 Pro Cup Series, que é um regional bem próximo aí abaixo da KN aí. Ele tem, nas 2 corridas da KN, não tem nenhum top 5, nenhum top 10, e já na X1 ele tem 2 top 5. E aí na 51, em vez do Kyle Busch, vem o Eric Jones, confirmando que vai correr a temporada full-time ano que vem pela equipe do Kyle Busch. Justin Jennings segue na 63, Wendell Chavot na 74. Tem os dados dele aqui também. Pode trazer. O Chavot, americano, piloto novato aí, tem 19 anos, faz a sua 2ª largada na Truck Series. Ele fez uma largada esse ano... Esse aqui eu esqueci de onde que ele largou. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Ele tem uma largada em março também. Terminou 27. Maravilha. Vou continuando aqui. Eu estou recebendo perguntas do Hélio Lima, tá, gente? Pelo Twitter aqui. Então, se suar uma campainha, é a pergunta do Hélio chegando. A John de Knowles, no 80. Tem os dados dele também. Sua terceira largada. Oi? É uma Ford de 2009, tá? É uma Ford bem antiga. Eu não sei nem por que ele está com esse... Onde que vai com esse truque? Bom, sua terceira largada na... É um novato também, esse aí tem 18 anos. Sua terceira largada na Truck Series. Perdão, sua quarta largada, ele tem 3 largadas esse ano. Também correu Marshall, em Bristol e Eldora. Só para reforçar aqui, Bristol e Marshall ele fez Starling Park. Enfim. E aí, finalizando, o Brian Silas na 99 e Crafton, campeão do mundo na 88. Vamos antes de eu abrir o entrelist da Nationwide, eu vou responder as perguntas do nosso querido companheiro de programa, Hélio Lima. Que em vez de participar, agora faz pergunta. Agora ele está mandando pergunta. Mas enfim, ele tinha compromissos particulares lá em Campo Grande, ele foi receber um prêmio da Mega Sena na Caixa Econômica Federal, depois foi na faculdade... Cerca de 50 milhões de dólares. Foi na faculdade trancar matrícula e já está voando para o Caribe, nesse momento. Enfim. Então, a pergunta do Hélio é o seguinte: se vencer o título desse ano, Brad Keselowski vai ter sido o piloto que mais apanhou em um ano de conquista? Um abraço a todos. Com certeza vai ser. Eu não me lembro, eu fui até dar uma olhada aqui para ver se quem tinha sido campeão em 79, cara. Né, que foi o ano do Infamous Fist Fight lá, que é a primeira transmissão ao vivo de uma corrida da NASCAR, né, que deu tudo aquele fuzuê lá, os irmãos Yarborough lá se matando e aquele rolo e confusão lá, e que foi transmitido ao vivo, mas foi campeão foi o Richard Petty. Que eu me lembro que olhando assim de brigas consideradas importantes aqui, que o cara chegou de um dar uns petelec no outro, não tem nenhum ano assim que o cara que apanhou mesmo. Então, se o Brad, esse título aí, talvez esse ano o Brad Keselowski já ganhou o título de piloto que mais apanhou na temporada, né? Agora ele vai em busca de ser o primeiro piloto que mais apanhou a ser campeão, com certeza. Eu acho que... E uma coisa que eu falei, só para finalizar sobre o Brad Keselowski: quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. Então, por isso que tem que ficar de olho nesse cara, ele é problema. Então vamos lá, Nationwide Series. No começo ali, beleza? Número 5. Volta o Alex Bowman com o carro da Junior Motorsports. O Alex Bowman que andou muito bem em Charlotte, agradou ao patrão Rick Hendrick e Dale Earnhardt Jr. Ele retorna, provavelmente vai fechar para fazer part-time ou talvez até full-time na Junior, tá? Tá bem encaminhado para isso aí, provavelmente part-time. Mas eu acho que o Rick Hendrick vai pegar ele de desenvolvimento também. No número 10, Jeff Green, já tá dentro da corrida, tá, o Jeff Green? Que ele tem o Provisional Championship. O Best Championship. Eric McClure no 14, Tanner Barry Hill no 17, Eric Jones volta a correr pela Nationwide, vai no 20, Brad Keselowski retorna ao 22, John Westowley segue no 25. Kelly Admiral no 29. JJ L continua no Dodge número 28, tá, gente? Matt de Benedetto vai no 40 dessa vez. Ryan Ellis no 46. Esse é o carro do Curtis Kay. No 52, Jorgeise. No 54, Kyle Busch. Chris Busch. No 55, Pito. O Pinto segue no 55. Aí a gente tem o museu aqui, Derek Cup e Mike Herman, 70 e 74. Juntando os dois, não deve ter uns 150 anos fácil ali. Pelo menos. Brennan Newberry, fujam para as colinas, vai no 77. O Chad Bolt vem no 84. Vocês falam de punição, ó. Tem um cara que vai correr aqui, que ele recebeu a maior da história da NASCAR. O Carl Long vai no 87. Do Nemechek. Kevin Swindell no 93 e o James Buescher segue no 99. Só para explicar um pouquinho, o Carl Long recebeu uma multa de 2 milhões da NASCAR. Foi alguma coisa assim, acho que $1 milhão quase. Uma fortuna. É, por causa de um motor com tamanho errado numa prova. Se eu não tô enganado, foi uma prova em Rockingham, um negócio assim. Enfim, até... Numa pista que não corre mais. É, até hoje ele não conseguiu pagar a multa, ele é proibido de correr na Sprint Cup por causa disso, tá, gente? Senão ele tentaria lá. Foi um piloto até mediano nos anos 90 aí, o Carlão. Pô, falando do carro 87, eu li que a Nenco, né, que é a equipe do Niemczech aí, ele tá aumentando as operações e vai investir lá no Lightomodo. É, porque, assim... Vai trazer um canadense e vai investir aquele pouquinho do dinheiro que ele tá tendo pra fazer a truque, fazer boas coisas na truque, ele vem tirando de lá. Exatamente. E, curiosamente, ele não correu no final de semana no Texas, pra ele correr lá o regional, ele correu a 200, que eu não lembro o nome da pista, que é um ovalzinho na pequenininha. A 400, é em Firegrounds Speedway lá. É 400, mas era poucas milhas. Eu acho que era 200 milhas. São 400 milhas. Voltas. É, mas era 200 milhas. Não, são 300 voltas, é um oval de ponto 75, eu acho. É, então, ele correu, o Johnny Mantia correu e venceu a corrida. Na verdade, o John Hunter, ele não, acho que ele não tem idade para fazer 1,5 ainda, se eu não estou muito enganado. Mas enfim, exatamente, é um bom negócio. O Leite Modos está alavancando as outras operações dele, isso aí é bacana. É, o Hélio Lima atrapalhou tanto com a pergunta que nós esquecemos de falar quem que ganha na Truck. É verdade, hein? Uhum. Quem ganha na Truck? Quem vai ganhar na Truck Series? Vai ganhar o nosso amigo que tem o pacto com... Talvez... Com ganha e já sai campeão. Aí já vai ganhar, já vai levantar a bandeira. Já vai pra Roma só pra ficar na praia. Vai pra Roma de chinelinho de dedo e bermudinha, só. Só pra pegar a praia. Cara, eu acho que o Eric Jones vai vencer a corrida. Enfim. E na Nationwide, quem vence? Não é Nationwide Series quem vai vencer. Quem vai vencer vai ser o... Quem tá no carro? Vai ser o carro 22. Brad Keselowski. Fechei com você. Brad, quem vai vencer esse bagaço? Brad Keselowski vence em Phoenix pela Nationwide. E o Chase Elliott vai ser o melhor contender. É, e aí vai ser campeão também. Já pode já sair abraçado. Esse aí é certeza que já sai abraçado com o gaiteiro de lá de... Já vai pra Roma também, de chinelinho de dedo e bermudinha, pra poder aproveitar a praia e esquecer o que tá acontecendo dentro da pista. Sprint Cup, 44 carros inscritos. A gente tem de diferente. No lugar do 21, o carro 95, vem o McDowell. E o Trevor Bayne não vem. E a gente tem o Clay Rogers no time do Mark Bird, né, tentando, acho, fazer a estreia oficial mesmo aí, é o carro que pode ficar de fora se não tiver velocidade. Esse é o carro número 75. É a estreia desse time na Sprint Cup, é um time bem caseirão mesmo aí, trazendo um piloto já um pouco mais antigo aí para a disputa. Sprint Cup, Leonardo Guina, é aí a cobra fuma, porque eu quero saber... Quem são os quatro que se classificam? Quem vence e quem são os quatro que se classificam? Beleza. Bom, vamos lá. Quem classifica? Jorgan, Danny Hedley, Ryan Newman. Esses três, para mim, vão se garantir. Vão se garantir em Rosser. E vai de diferente aí. Vai o... O Keselowski, ele vai com vitória. Eu aposto que se classificam Kevin Harvick, Joe Logan, Brad Keselowski e Ryan Newman. Esses quatro vão ir para Miami. Vitória do Kevin Harvick, tá? Ele vai fazer quatro vitórias, três seguidas em Phoenix, no Arizona. Esses são meus palpites. Bom, Leonardo, mais alguma coisa? Tem que anotar, porque depois virou uma bagunça, eu não lembro quem que eu apostei, mas foi Kevin Harvick, Logano, Newman e Keselowski. Enfim. Eu coloquei o Gordon pelo Keselowski, que vai vencer a corrida. Maravilha. Então estamos de acordo que o Keselowski tem tudo para ser uma excelente prova, disputas, toques, contatos. Só espero que não tenhamos briga de verdade mesmo. Enfim, que não saiam na mão os pilotos lá, porque senão vai ficar um negócio chato e daí vou ter que mudar, começar a assistir outro tipo de esporte, assistir o WWE, por exemplo. Enfim. Mas espero em Phoenix uma disputa na pista, de preferência. Leonardo, mais alguma coisa para finalizar essa nossa edição número 61? Bom, só para fazer um pente fino aqui, uma prévia de como vai ser a corrida em Phoenix. Eu creio que vai ser uma corrida muito movimentada, vai ser uma corrida diferente da dos últimos anos aí. Só deixa eu ver aqui uma estatística aqui. Eu tinha até separado ela, mas é o besta aqui, foi, clicou e fechou. É, aqui, achei aqui. Bom, o Kevin Harvick venceu ele venceu essa corrida ano passado e foi para Homestead, onde terminou fazendo um belo ano. E o Kevin Harvick venceu essa corrida também em 2012, e em 2011 quem venceu foi o Casey Kane. Então, assim, eu creio que o Kevin Harvick aí, por ele vem fazendo boas corridas, nas últimas quatro ele venceu três. O Kevin Harvick vai dar um pouco de trabalho aí, mas eu acredito que ele não vai vencer essa corrida aí. Mas é bom ficar de olho no Kevin Harvick, já que ele, das últimas quatro, três ele venceu. E realmente é de se preocupar aí os números do Kevin Harvick. E só relembrando, pessoal, o Cal Edwards, ele venceu a corrida de estreia, né? A segunda corrida do ano, a primeira corrida de Phoenix, o ano passado. Então, das últimas quatro, três o Kevin Harvick, uma o Cal Edwards. Então, onde que eu acredito o Cal Edwards aí, como um dos possíveis vencedores dessa corrida aí. Tanto é que o Cal Edwards tem bons números lá em Phoenix. São 20 largadas, 2 vitórias, 7 top 5, 12 top 10. O Cal Edwards é um cara bem regular aí, é um cara que pode realmente dar problema aí, pode dar problema aí pro pessoal que está lutando pelo título aí. Eu quero ver realmente como vai ser essa corrida em Phoenix aí. Podemos ter muita batalha mesmo, muita briga aí. E essa corrida vai ser mais tensa que a corrida de aconteceu no Texas. Apesar de todas essas brigas aí, de tudo isso que pode acontecer aí, vai ser todo mundo querendo classificar. Então, no final da corrida, faltando 50 voltas, faltando 70 voltas, vai no banheiro, se prepara que as últimas 50 voltas vocês não podem perder. É isso aí. Então, moçada, vou encerrando esse bloco aí que o Leonardo falou tudo. De novo. Para continuar acompanhando a gente, é @Helio_Lima42, @PedroMugart e @Léoguina no Twitter. Facebook, grupo NASCAR Home Tracks, Death Racing Brasil e grupo Loucos por NASCAR. E o podcast vai ao ar no Big One Brasil, geralmente entre terça e quarta-feira e quinta-feira. Enfim, a gente vai se despedindo dessa edição número 61. A gente volta semana que vem com a definição dos quatro classificados que vão disputar o título lá em Homestead, né? E possivelmente esperando falar de disputas mais na pista do que fora dela.